Hoje é dia 4 de junho de 2024 e este é o episódio 302 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tem o Lourenço da Arrábida. Olá, não é Lourenço. Não é Lourenço da Arrábida, é Lourenço da Arábia. Ah pá, pensava que era da Arrábida. Acho que é melhor até, mas pronto. O Lourenço da Arrábida, também conhecido como Muad'Dib. Nada? Nada? Não? Referências sim, ao Dune? Nada? Sim. Okay. The Spice Must Flow e blá blá blá blá blá. Como estás, Lourenço? Estou cheio de calor. Calor? Sim, enraivecido, empapado em suor. Empapado em suor? Empapado em suor e completamente desgostoso com o clima que temos neste país, que é uma afronta a pessoas como eu, que são nórdicas e loiras e esbeltas e sem melanina suficiente para aguentar isto. Espera aí. Que temperatura tens aí neste momento? Neste momento tenho 28 graus. Ok, aqui estão menos 2 graus, vá. E segundo o meu Home Assistant, dentro desta sala estão 29 graus. Portanto, 28 é lá fora, 29 pronto, aqui dentro. Sim, aqui dentro do escritório, que está neste momento todo fechado para gravar e que tem um PC com um GPU da NVIDIA a trabalhar e múltiplas luzes ligadas para iluminar o cenário, estão 27 graus. Sobretudo, deves ter ar-condicionado, então moras ao pé do mar. Porque eu moro no interior, esquecido e ostracizado, e aqui as temperaturas, quando faz calor, faz mesmo calor. Não é como aí, à beira do mar, plantados a malta da metrópole. Enfim, então, e que tens andado a fazer? Bem, esta semana fui vítima de uma tentativa de homicídio. Fui convidado para fazer um trilho no campo por uma pessoa que basicamente me tentou assassinar com os elementos durante o trilho. Portanto, não vou referir nomes, é uma pessoa cujo nome começa por D e acaba em Iogo Constantino. E fui fazer um trilho de 18 km no fim de semana à Torreira do Sol, com temperaturas acima dos 30 graus, e eu jurei, eu estava para morrer. E se isto não foi uma tentativa de homicídio premeditada, eu não sei o que é que foi. Foi horrível. Fez-me lembrar os tempos que passei na Tunísia, em Tobruk, ou no Egito, no El Alamein, e na Líbia, em 1941 e 42, foi assim uma coisa. As moscas, o calor, o sol. Levei um chapéu australiano comigo para me proteger um bocado. Apliquei protetor solar, duas de mãos de protetor solar. Comprei assim uma embalagem de quilo e usei um daqueles rolos de pintar paredes para passar primeiro o primário e depois as duas de mãos de protetor solar. E a meio do caminho ainda pus mais uma de mão para tentar proteger a minha pele do sol implacável que fazia, e foi positivamente... foi um inferno na Terra. Foi um inferno na Terra. Pronto, foi assim. E há meio já a pedir, por favor, pá, acabem comigo, vão andando à frente. Foi mais ou menos como a coisa correu. Portanto, nem sei como é que estou vivo, para dizer a verdade. Não sei como é que estou vivo. Parece-me um bom programa, pá. Parece-me uma coisa divertida de se fazer. É. Esse trilho teve o apoio do YouNav no Ubuntu Touch. É verdade. Nós usámos o YouNav para navegar no trilho. Eu consegui importar o circuito do trilho para dentro do YouNav para ver onde é que nós andávamos e tal. Houve ali um momento em que eu achei que estávamos perdidos, porque o calor, comecei a ter alucinações com o calor e a delirar. E depois gritava, está ali um oásis, estou a ver palmeiras. E tu a dizer-me, pá, está calado um bocadinho. Mas foi horrível. Felizmente, tu sugeriste que eu comprasse um daqueles saquinhos flexíveis para levar água com capacidade para 3 litros. Uma bolsa. E então, basicamente, eu levei comigo aquele saquinho pendurado, que tem assim uma mangueirinha, e então tirei aquilo para fora e passei a tarde a chupar no tubinho. Pronto. Do saquinho. Portanto, foi também... uma tarde bem passada. Arrependi-me de não ter levado vinho no saco. Acho que teria aguentado muito melhor a provação. Mas enfim. Não sei, tu já falas tanto sem vinho. Com vinho, eu não sei se é uma boa ideia. Vinho, aquele não. bom vinho regional. Nós não vimos animais nenhuns na natureza porque eles espantavam-se todos de ouvir falar. É verdade, é verdade. Não, mas foi horrível. Nos verei para nunca mais. E como é que foi para ti? Foi tão bom como foi para mim? Foi muito melhor, porque é sempre melhor para o torturador, não é? Foi divertido, foram mais pessoas da nossa comunidade. Não vou dizer quem, porque não perguntei se podia dizer. E foi divertido, foi um momento de convívio engraçado. Sim, também veio outra pessoa comigo que tem muito mais resistência ao calor do que eu. E eu fiquei espantado com a capacidade dessa pessoa para andar uns bons 10, 20, 30 metros à minha frente, como se não fosse nada, debaixo daquele sol medonho. E eu ali atrás a morrer aos bocadinhos, a arrastar-me. E a pessoa ali, tralalalala, tralalalala, vamos passear. Pá, não percebo. Não percebo as pessoas que aguentam este tempo, não percebo. Só para relembrar, isto foi no interior do país, numa paisagem xistosa, com poucas sombras, pouco mato. Houve ali um regatinho com umas arvorezinhas, mas foi a meio do percurso. Sim, sim, mas e não foi assim tão pouco. E podíamos ter ficado lá mais tempo, mas pronto, alguém tem uma agenda social ocupada e então... Pois, que eu ainda tinha compromissos à noite, é bom que se diga, e tinha mesmo de ir, mas pronto. As pessoas terem vida e não sei o quê. É verdade, mas pronto, foi o possível, foi... Pá, mas só para as pessoas terem noção, o tempo... Tiveram uns 34 graus. Sim, 34 Tiveram graus, e são 18 quilómetros. Aquilo começou às... Começámos a andar às 9, chegámos ao objetivo às 6:30. Não me lembro muito 18 bem. 18:30, tenho a vaga ideia que foi às 18:30, portanto passaram 9 horas de percurso, talvez. Sim, 9 horas Sim. e meia. Mas atenção, tivemos horas parados durante o almoço a descansar e a refrescar-nos num ribeiro. Sim, com os pezinhos dentro da água. Mas pronto, foi horrível. Foi horrível, foi horrível. Foi horrível. Felizmente fomos ajudados pelo UNAV do Ubuntu Touch. Uhum. Explica-me lá melhor, aquele fecheiro... que nós importámos para o UNAV, uhum, para ver o trilho, que formato de ficheiro é aquele e onde é que tu arranjaste? O formato, eu não sei. Eu descarrego sempre todos os formatos que estão lá no site, porque eu nunca sei qual é o que funciona, nunca me lembro. E vou experimentando até um funcionar. Normalmente é assim. O site é o Wikiloc. É um site... digamos que seria uma espécie de Wikipédia do tracking, em que as pessoas vão lá, colocam trilhos que fizeram e partilham esses fecheiros com os trilhos e fotografias dos trilhos para as pessoas saberem como é que é, para terem uma ideia se estão interessados ou não. Depois tem lá o perfil do caminho, para as pessoas saberem se sobe muito, se sobe pouco. Tem também uma classificação se é fácil, moderado ou difícil. Claro que também o tamanho. O que mais? Deixa-me pensar. E quanto tempo demora a andar? Sem parar. Sem parar. Eu estava aqui a ver nos arquivos, havia dois formatos de ficheiros que nós usámos, um é o ponto uhum. .gpx e o outro é o ponto .kml. O que funcionou para mim, creio que foi o .gpx. Pronto, então é esse. O Nav suporta esse ficheiro, não sei muito sobre esse ficheiro, é isso. O site é fixe, o conteúdo lá está, não é aberto, mas podem usar para vocês. E é uma comunidade engraçada que partilha estas coisas e que tem gostos por fazer isto. Fazem vídeos, fazem fotografias, é engraçado, é engraçado. Pronto, é isso. Foi o que eu fiz esta semana, praticamente. Fiz outras coisas, mas não cabem aqui. São coisas que não têm interesse nenhum. Pronto. Olha, eu hoje descobri um site da Anacom, o geo.anacom.pt. É provável que vocês já o conhecessem. Basicamente, é um site com um mapa em que vocês podem clicar num local qualquer e ele diz-vos que serviços de acesso à internet estão disponíveis nessa zona. qual é a largura de banda máxima que existe, quais os operadores, e achei isso engraçado. Se quiserem, se tiverem dúvidas sobre que serviços há numa certa zona, por exemplo, na vossa zona, é uma ferramenta interessante, e assim podem ir pesquisar quais são as ofertas de cada um desses operadores. Em termos de preços e isso tudo. Vais deixar o link nas notas, certo? Sim, sim, sim, sim. Está bem. Já agora, deixa nas notas o link para esse site onde se encontra essa tralha para o UNAV. Para os... Wikiloc. Como? Ah, é. Wikiloc, sim. Wikiloc. Pronto. Ah, deixa. Deixas o link nas notas do Wikiloc e essa coisa da Anacom. Eu acho que esse site da Anacom, se não me engano, eu fui lá espreitar quando andava à procura de uma ligação de internet para a minha casa, porque eu tive que me mudar. E no processo da mudança tive que fazer também essa pesquisa. E confesso que demorei muito tempo até encontrar um serviço de internet que me agradasse, porque pesquisando nos sites dos principais operadores... É difícil, porque eles têm uma muralha de ofertas promocionais e muitas vezes tu às vezes... Eu, no meu caso, por exemplo, só queria um pacote com a internet, ponto. Ok? Uhum. Só isso, uma coisa simples. Um serviço de despido. E eles, sistematicamente, o que apresentam com prioridade nos seus sites e até ao telefone, quando tu ligas para lá saber mais informações, são os pacotes completos de tralha que não me interessa para nada. Aquela coisa toda de, mas com este pacote também de televisão. Não. E eu... Estão sempre a tentar fazer-te upselling. Exato. Eu conheço essa linguagem que eu trabalhei nesses serviços. E sempre a fazer aquela coisa de, mas este pacote tem televisão. E assim, mas eu não quero televisão. Mas este pacote tem... O que é que eles oferecem mais? Ah, e telefone. Tem o telefone fixo. Uhum. Tem televisão. E ainda pode juntar um número de telefone móvel e não sei quantos dados de não sei o quê. Mas eu só quero internet. Com a máxima velocidade possível, tráfego ilimitado e com o preço mais reduzido possível. Só isso. Tu consegues, com alguma pesquisa, se andares a esgravatar nos sites dos operadores, encontrar aquelas ofertas só para internet, com preços até relativamente acessíveis. Sim, e que são obrigatórias por lei. Exatamente. Que estão enterrados no fundo um PDF que está numa página que aparece no sexto link que tu fores clicar com um asterisco a dizer outras ofertas aqui. E tu lá consegues encontrar. E eles não gostam nada, porque depois tu telefonas para lá a dizer assim, eu queria contratar o pacote X. Ah, mas este tem televisão. Pois, eu sei, mas eu quero é contratar aquele pacote específico que encontrei neste link, neste PDF. E eles ficam muito chateados porque mesmo os operadores não ganham comissões. Com esses pacotes eu ganho muito pouco. Uma coisa que eu descobri nesse processo é que é muito mais prático ir ao site da Anacom. Ponto. Yeah. Vais ao site da Anacom, tens uma lista exaustiva, escolhes aquilo que tu queres, dependendo do operador que está disponível na tua zona, está feito. E encontras logo o pacote. As pessoas nem deviam ir ao site dos operadores, deviam ir diretas ao site da Anacom e está a andar. Se bem que o site da Anacom parece ter sido desenhado em 1999, então há... E foi. não é assim a coisa mais atrativa ou mais fácil de navegar. Mas ao menos a informação está lá toda, pronto. Uhum. É isso mesmo. Além disso, eu hoje relembrei-me de uma coisa engraçada, uma funcionalidade do Multipass, e para quem não... Multipass. Exatamente. O Multipass é um gestor de máquinas virtuais... Para o Ubuntu, para o Windows e para macOS. E é muito engraçado. Ela é muito simples de utilizar. Na verdade é apenas um front-end. O back-end pode ser o QEMU, a libvirtd, o que quer que exista agora para macOS com ARM, porque eu já nem sei. E em Windows pode usar Hyper-V e pode usar o... Nunca lembro como é que é o virtualizador da Oracle, aquele do povinho. Mas pronto, é esse. Isso é configurável, mas ele por omissão tem sempre um, portanto não tem que se preocupar em configurar. O fixe dele é que ele funciona de forma igual em termos de interface para o utilizador em todos os sistemas operativos. Portanto, vocês podem criar workflows idênticos em todos os sistemas operativos para gerar máquinas virtuais que vocês podem definir qual é o número de CPUs, o número de gigas ou de megas de memória, o tamanho do disco, tudo isso. E é fixe também porque ele tem uma coisa chamada blueprints. E os blueprints, o que é que eles fazem? Eles permitem que vocês peguem numa definição de imagens de máquinas virtuais e a partir daí aplicar essa definição quando estão a instanciar uma máquina virtual, quando estão a criar uma máquina virtual. Isto é uma forma de simples de fazer coisas complexas, de criar máquinas virtuais que já têm uma data de tralha em cima pré-configurada para vocês. E vocês também podem criar as vossas, portanto, podem definir num ficheiro YAML. Qual é a arquitetura do CPU, se é x86, se é ARM, os limites mínimos de recursos da máquina em termos de CPU, memória e disco, o tempo máximo que querem esperar que uma VM demora a ser lançada. Isto é importante porque às vezes quando vocês criam coisas muito complexas, algumas podem ser também, além de complexas, lentas e podem falhar de tão lentas. Ou podem falhar silenciosamente, deixar os processos que as estão a gerar a correr na mesma sem fim. Este tempo máximo de espera que faz é que ao fim de não sei quanto tempo o multipass diz: não, tu ultrapassaste o tempo aceitável para ser lançado, vai-te embora, morreste. Além disso, podes usar Cloud Init, que é uma forma de determinarem com mais detalhe configurações da máquina, como utilizadores, repositórios, muita configurações de rede. Dá para fazer muita coisa. Até dá para criar em scripts e incluir dentro dos dados do Cloud Init. E o Cloud Init é interessante também porque está separado essencialmente em duas coisas: o Vendor Data, que é as configurações que são feitas pelo fornecedor, e o User Data, que são configurações que o utilizador que está a instanciar, neste caso a máquina virtual, pode fazer em cima de tudo o resto que foi feito. Portanto, aqui há um grande grau de configurabilidade. Além disso, também há a opção de criar um script de verificação de saúde do sistema, que é lançado este script assim que a VM, o multipass, considera que a VM está a correr. Está a correr e correu os outros passos de configuração todos antes. E este script faz é verificar o estado de tudo isto. É a ideia, que é para poder falhar caso não esteja tudo a funcionar bem. Os blueprints dão para fazer coisas engraçadas. Neste caso, eu utilizei para criar uma VM com uma distribuição de Kubernetes, neste caso o Minikube. Eu já aqui falei do Microkate da Canonical. O Minikube não é da Canonical, mas em muitos aspectos parecido com o Microkate, ou Microkates, para ser mais correto. Isto como estava, eu deparei hoje com os blueprints a propósito de outra coisa, e como a seguir ia lançar uma imagem de Minikube, aliás, de um Kubernetes, uma VM com um Kubernetes, aliás, e eu resolvi, olha, eu vou experimentar os blueprints, o blueprint do Minikube no multipass. E foi impressionante que ele lançou, demorou um bocadinho, que eu estava numa ligação móvel, mas funcionou tudo impecavelmente. Ao fim de uns minutos tinha uma VM a correr Minikube, e é impecável. E é fixe porque isto não tem só o Minikube, claro, tem também o AdGuard. Sabes o que é o AdGuard? É para bloquear anúncios? Também serve. Tá, quer dizer, eu assumi por causa do nome AdGuard. Portanto, sim. Ele faz mais do que isso, ele também te serve de servidor de DHCP, de filtro de outras coisas que não anúncios, filtro, controle de parentalidade, uma série de outras coisas. É uma solução muito, muito engraçada. E é software livre. E há uma appliance para o Ubuntu, que está disponível também como um blueprint de TouchGuard. Além disso, há o Mosquito, que é um servidor de MQTT, um protocolo muito utilizado em IoT para troca de dados entre componentes da IoT, entre sistemas diferentes, vá. Por exemplo, entre um sensor e um Home Assistant. Também há um blueprint para Nextcloud, um blueprint para OpenHAB, que é uma alternativa ao Home Assistant, portanto, um sistema de gestão de automação para casa. Os developers vão gostar muito de ver um blueprint para Docker, portanto, lançou uma VM já com o Docker todo instaladinho, tudo feito para vocês. E achei também interessante que há um blueprint para Jellyfin, que é um sistema de multimídia para vocês verem filmes ou verem música, coisas desse tipo. É alternativo ao Plex. E aí é muito, muito popular. Não sei se já ouviste falar. Não. Aliás, toda esta coisa de máquinas virtuais e isso tudo que tu estavas a descrever, eu não estou muito familiarizado com nada disso. Aliás, eu até te ia perguntar, porque, vamos lá ver, eu estou familiarizado com algumas máquinas virtuais, mas é para coisas muito genéricas. Eu uso o Virtual Machine Manager, acho que é o que se chama. Virt Manager só. Pronto, Virt Manager. Eu não sei porque é que eu continuo a chamar isto, é a terceira ou quarta vez que tu dizes que é Virt Manager, eu acho que isso é uma abreviatura, tudo bem. Eu uso o Virt Manager para especificamente correr sistemas operativos para testar e não faço muito mais do que isso. Uhum. E o que tu descreveste parece-me é para aplicações mais específicas, como ambientes de teste de, sei lá, máquinas com funções específicas ou programas. Não diria isso. Isto são mais, tens de ver isto mais como uma forma de empacotar estas coisas para quem tem pressa ou para quem não sabe. Empacotar para quem tem pressa? Explica lá isso. Sim, porque a única coisa que fazes é a Multipass Launch, o nome de um destes blueprints, e tens uma VM a correr isto. Ao fim de uns minutos, automaticamente tens isto. Certo. Então, mas só para eu entender o contexto e também para quem não percebe nada disso, entender o contexto, consegues dar-me um exemplo prático e concreto de uma situação específica em que alguém precise fazer uma coisa dessas? Olha, que há tempos disseste que não sabias instalar um Nextcloud. Certo. Então, agarravas num computadorzinho, uhum. e fazias Multipass Launch Nextcloud. Multipass Launch Nextcloud. E passavas a ter um Nextcloud. Mas o Nextcloud, nesse caso, estaria a correr dentro de... estaria a correr dentro de um contentor, é isso? Não, de uma VM. De uma VM. Portanto, é um sistema operativo virtual com o Nextcloud. Aliás, o Nextcloud é um sistema operativo. Não é, não. Corre dentro de um sistema operativo. Nextcloud é uma aplicação web... Que feita inicialmente para sincronizar ficheiros entre sistemas diferentes, mas agora faz muito mais que isso. Tem groupware, tem chat, tem e-mail, aquelas coisas todas que falámos na semana passada. Sim, aqueles agora têm a suite com não foi semana passada, mais foi um há muito par de tempo botas. Já, mas, sim, mas sim, duas ou três semanas. Sim, digamos que uma aplicação sistema, mas não é um sistema operativo. Certo, lapso meu. Percebo tanto disto como ligares azeite. Então, nesse caso eu usaria uma máquina virtual para correr Nextcloud. Uhum. Ok, pronto, é um exemplo, certo? Mas que vantagem é que eu tenho em fazer isso dessa maneira? Não sabes fazer outra. Ah, ok, pronto, tá explicado, certo. E é simples, é um comando e está tudo e está feito. Portanto, executo um comandito e ele faz tudo sozinho, eu não preciso me chatear com nada. Yeah. Olha que maravilha. Eu realmente não pesco nada disto. Quer dizer, começarei a pescar quando tiver de fazer isso por mim. Depois tens de fazer um passo adicional, porque sendo uma máquina virtual, não está acessível de fora dessa máquina anfitrião. Portanto, mas isso também não é muito difícil de se fazer. E há alternativas aos métodos mais complicados Mas sim, simplifica as partes mais complicadas do processo, reduz a um comando. Aham, eu sempre que ouço isso fico sempre desconfiado se não haverá etapas adicionais. Quando as molem muito, o pobre desconfia. Quando o pessoal diz, ah não, é muito fácil, só executas este comando e tal, e está feito, epá, maravilha. Pois... Para ter o Nextcloud instalado é só mesmo aquilo. Depois tens é que fazer as coisas necessárias para que ele seja contactável de fora do sistema anfitrião. Ou seja, configurações web? Tens de criar aquilo que se chama um reverse proxy ou criar uma overlay network. Ah, claro, um reverse proxy. Estilo WireGuard, mas que podes usar uma solução comercial como... Quando tu dizes solução comercial, estamos a dizer que é uma solução apagantes, certo? Sim, sim, mas eles têm um layer gratuito para até 100 máquinas e eu acredito que tu não tens 100 máquinas. Pronto, e basicamente instalas aquilo, não sei se quantos comandos tens de executar, porque eu nunca usei aquilo, mas eles dizem-te passo a passo o que é que têm que fazer. A documentação mas eu digo é muito, já muito quantas boa. Máquinas é que tenho. Deixa-me só fazer aqui uma contagem rápida. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenho 3 máquinas. Pronto. E com isso, se instalares isso em todas as tuas máquinas, nos teus telemóveis... Telemóveis, plural, foste muito engraçado agora. Deves achar que eu tenho dinheiro para ter telemóveis, plural. Passas a ter todas essas máquinas na mesma rede, mesmo que não estejas em casa. Mas acedo remotamente a isso? Uhum. E isso não representa um risco de segurança, de alguma maneira? Não. Não, porque as outras, quem não está a utilizar essa tua rede, não está na rede e não consegue contactar nada do que tu tens dentro da rede. Nem com muita habilidade. É assim, não há impossíveis, mas primeiro tem que quebrar a segurança de um dos teus computadores ou de um dos teus telemóveis. Bom, isso também não há de ser muito difícil, assumo eu. Pode ser difícil quanto baste. Não é, é assim, a segurança é igual à de estar tudo dentro de casa. Igual não há de ser, porque a partir do momento em que estás ligado à rede e permites que um dos teus aparelhos aceda remotamente através da internet, não permites isso, aí é que está. Então, o que acontece é que em cima da tua rede caseira e da internet, tu crias uma outra rede. Ou seja, cria um tubinho. Não é um tubo, é uma outra rede em cima. É um tubinho que liga o meu telefone, vamos assumir, à ponta do tubinho que há de ser uma máquina na minha casa. É isso? Sim, neste caso não é uma máquina da casa, há de ser um servidor daquele operador, do serviço, que encaminha para a tua casa. Ok, mas aí estamos a falar da tal solução comercial, é isso? Uhum. Ok, e sem ser na solução comercial apagantes? Tinhas de ter um servidor teu fora de casa. Ah, então não é um tubinho direto entre o ponto A e o ponto B, é um tubinho que vai do ponto A para o ponto B para o ponto C. Portanto, há aqui um intermediário. Mais ou menos. E tens de confiar no intermediário. Ou seja, tens de confiar que a empresa a quem tu pagas o serviço não está secretamente a receber dinheiro da NSA para deixar aceder aos dados deles. A criptografia usada e o facto de ser software livre faz com que seja pelo menos fantasticamente difícil fazer isso. Sim. Não sei. Eu sei. Não há de ser que o intermediário que fornece o serviço está... Não consegue ver o tráfego. A trabalhar para o CIS ou para a Mossad. Para o CIS. Para a União Europeia. É para o CIS, Para a NSA. Não sabemos. E pá, pronto, essas são. Ou então crias a tua própria VPN, também podes fazer isso. Pois posso. Eu não faço porque não me apetece, mas se eu quisesse, fazia. Não fazia. Isso é para pessoas com conhecimentos. Não. E quão difícil é para uma pessoa sem conhecimentos técnicos implementar uma solução dessas, na tua opinião? Dessas. Imagina, a minha avó diz assim, eu gostava de ter uma máquina virtual. A tua avó não sei. Não? A tua avó não sei quais são os skills delas. Agora, eu acho que tu tens uns fantásticos skills de copy-paste. Ah, isso tenho, sem dúvida. Pronto. E isso chega. Sou muito hábil a fazer a copiar colar. Pronto. É? É o skill mais avançado que vais precisar para isso. Uhum. Ok. Vou tentar. Eu ando há vários episódios a prometer que um dia hei de tentar, mas não tenho tempo. Fica para o futuro. Mas pronto, o Multipass é uma grande ajuda para estas coisas. Onde disse que há uns episódios que falei do LXD. Uhum. Aliás, foi no episódio passado, falámos profusamente do LXD. Sim. E esqueci-me de mencionar umas coisas engraçadas. Uma é que vocês podem usar LXD sem terem LXD. Uou, espera aí, calma aí. Para, recua, repete, como é que é? Yeah. Vocês podem usar LXD sem terem LXD instalado na vossa máquina. Agora fiquei super confuso. Ok, vocês ou instalam LXD numa máquina vossa, ou numa máquina, ou tem acesso, alguém vos dá acesso a um LXD, e vocês com o LXC, com o cliente de LXC, conseguem definir um outro servidor. Portanto, vocês têm um cliente na vossa máquina e há o LXD que está numa máquina vossa ou numa máquina à qual vos dão acesso. E com o cliente que está na vossa máquina, vocês conseguem definir o LXD remoto, como o remoto, e dar comandos para o LXD, para, por exemplo, ligarem-se a máquinas, e criar máquinas, contentores, e até aceder a consola, como se tivessem aceder fisicamente a um computador. Ou seja, o que tu dizes na prática não é bem... Ok, estás a usar LXD, simplesmente é um LXD em máquina alheia. É isso que estás a dizer. Exatamente. Pronto, okay. Ou numa outra máquina tua. Máquina remota. Sim, certo. E o que é que isso quer dizer? É que vocês, por exemplo, podem criar uma VM ou um container e aceder-lhe remotamente um conceito parecido com o de DVDI. Inclusive conseguem correr VMs de desktops, do Ubuntu, de Arch, de Mint e já não sei o que mais. E já houve mais, acho que Debian também, já houve mais opções, neste momento há menos, eu presumo que vão aumentar um bocadinho, eventualmente, mas vocês podem usar virtualmente uma VM e utilizá-la a partir de um computador muito mais fraco. Ou seja, basicamente todos os computadores que eu tenho são todos fracos comparado com os computadores que tu tens e outras pessoas têm, certamente. Eu também tenho alguns computadores bastante fracos. Mas sim, isto é, e é fixe, porque vocês podem assim ter gastar algum dinheiro numa máquina mais potente e depois e meter lá, concentrar lá toda a vossa capacidade de computação e aceder-lhe remotamente e usá-lo como desktop, como servidor, como servidor para containers, como servidor para VMs, até como a própria firewall. Claro que quanto mais coisas lá puserem, maior é o risco de ficarem sem elas se aquilo avariar tudo, né? Portanto, convém ter alguma redundância e alguma capacidade de fazer cópias de segurança. Mas sim, dá para usar ou para partilhar com mais pessoas uma máquina muito mais poderosa. E às vezes sai mais barato comprar uma máquina mais poderosa e depois utilizar máquinas mais fraquinhas do que ter muitas máquinas que não são nem muito poderosas nem pouco e acabam por gastar mais assim. Ou seja, mas isto também é uma boa maneira de reciclar máquinas antigas que estejam paradas numa gaveta também. E pô-las também a render, é isso? Também, entre outras coisas, sim. Várias funções. Yeah. O problema das máquinas mais antigas é que o consumo de energia, comparado com a capacidade de computação, costuma ser proporcionalmente alto. E não sei até que ponto. Sim, é que mas isso algumas, é se forem suficientemente antigas, conseguem consumir mesmo pouco. E como quase toda a computação é feita do outro lado, não, o consumo de energia dessas acaba por ser mesmo baixo e a necessidade de computação delas também é baixa. E entrando no meu tópico favorito, qual é a capacidade de um Raspberry Pi, imagina 3 ou 4, para falar assim dos mais antigos, porque agora temos o 5 que está por aí fora, para fazer esse tipo de operações? É que eu sei que o Raspberry Pi, tudo o que diz respeito a virtualizações e assim, aquilo tem capacidades limitadas, ou estou enganado? Não, acho que são assim tão limitadas. O que é limitado não é a capacidade de virtualizar nem de usar contentores. Que recursos é que essas VMs e esses contentores vão ter? Porque o próprio Raspberry Pi tem poucos. Portanto, não tem muito para dar. Se eu quisesse usar um Raspberry Pi para isso, teria de ser um aparelho dedicado, por exemplo, a... Não, não, não é o tipo de computador que utilizes para fazer isto. É o tipo de computador que utilizes para como cliente. Ok. E o servidor da LXD teria de ser algo bem mais poderoso, onde tu tenhas muitos mais recursos. Pois, ok. Então a resposta é não. Ou seja, não, eu utilizaria um computador, uma máquina mais poderosa para correr mesmo a coisa propriamente dita, e o Raspberry Pi seria apenas o cliente. O é cliente, isso? Sim. Okay. Sim, sim. Está bem, pronto, cada macaco no seu galho, não é? Também não vamos querer que máquinas que não têm capacidades para isso sejam metidas a partir pedra, não vale a pena. Exatamente. Sim, mas eu conheço, isso pode servir de solução a muito boa gente, porque o que não falta para aí, eu costumo andar a coscovilhar sites de venda em segunda mão, porque às vezes tu apanhas assim computadores até bastante bons que estão a ser vendidos por tuta e meia, uhum, entre aspas. Sim. Porque o que não falta para aí, eu não sei se isto é uma solução adequada, mas eu vejo muitos anúncios de miúdos que compram máquinas de gaming, todas XPTO, assim, grandes bombas com grandes capacidades e tal, e depois, passados uns anos, vendem-nas até por um preço que nem é assim super caro, para já gastaram mais dinheiro numa nova máquina com ainda mais capacidades. Eu às vezes vejo coisas à venda em segunda mão que eu fico espantado com aquilo. Eu olho para aquilo e penso, fogo, este computador em segunda mão é mais poderoso do que o que eu montei há 2 anos atrás. Assim, uma coisa ridícula. Já tenho visto alguns com preços aceitáveis, mas a maior parte deles são um bocadinho caros. Mas se procurares bem e se fores insistente, és capaz de encontrar bons negócios. No LX a regra é sempre, se tens uma coisa que estás a vender em segunda mão, tem que ser mais caro do que a mesma coisa nova. Sim, mas isso não é... Não sei se é um fenómeno português, se no estrangeiro também é assim, mas é muito engraçado. Olha, estava aqui distraído e nem vi que o Luís Ribeiro estava aqui a falar que se fartava. Luís Ribeiro, tudo para a eólica. Pronto. Que diz o Luís Ribeiro? Ele está a dizer que estava a corrigir-nos quando estávamos a falar do Nextcloud. O Nextcloud é tão bom que merece ser chamado de sistema operativo. É como o Emacs. Incha! Pois, não é isso que qualifica, não é isso que qualifica um sistema operativo, tanto que o Emacs... aquela piada, ele está a fazer uma piada parecida com o Emacs é tão bom, falta-lhe um bom editor de texto. Espera, o Emacs não é um editor de texto? Isso depende da opinião de cada um. Mas o Emacs tem tantas coisas, tantos add-ons que lhes podes meter em cima. Podes programar aquilo tudo com Lisp, portanto, há quem defenda que é mais um sistema operativo do que um editor de texto. Sabes que qualquer dia as pessoas dizem isso do Chrome, que só lhe falta ser um bom navegador de internet. Pronto. Bom, adiante, não vamos causar polémica nas redes sociais. Antes, ele também está a dizer que a respeito do multipass e dos blueprints, que é uma questão de configurar a app. Sim, se fazes com os blueprints, depois podes, claro, ter definido o nome do utilizador e coisas desse tipo. E depois falta fazer a parte de rede e roteamento, sim, como eu estava a dizer, ou usas uma overlay network, ou usas uma VPN. Ainda há outro método, que é expores à internet um acesso, neste caso ao teu Nextcloud, via o teu router. Eu não recomendo isso muito porque é mais inseguro, porque fica exposto à internet. Eu acho que se deve ter sempre ou uma overlay network ou uma VPN. Sim, ele está a dizer que não recomenda meter uma DMZ. Sim, mas mesmo o port forwarding para mim não é uma boa solução. Era uma solução boa há muitos anos, quando a internet era diferente. Ou mesmo que não boa, aceitável. Tu quando queres dizer que a internet era diferente, quer dizer que a internet era melhor? Era muito melhor. Mas pronto. E depois ele está a falar de fazer contas quanto à eficiência energética de manter máquinas antigas ligadas. Sim, há ainda a opção de elas desligarem-se quando não estão a ser usadas e de as acordares quando precisas. Mandas um pacote mágico pela placa e ele recebe na placa de rede e liga-se automaticamente. Um pacote mágico? Sim. Um pacote de Wake on LAN. E isso funciona para todas as máquinas? Não. Mas muitas funcionam muito. Em muitas. E o Luís diz que está a terminar o seu i9 com 128 GB de RAM. E não joga. O seu i9? O que é um i9? É um modelo de uma gama de CPUs da Intel. Tem o i5, o i9! Eu pensei é que tu disseste i9 e eu compus mentalmente a palavra i9, I-N-O-V. Não. E eu i9, aquilo fez-me imensa confusão. Era que é o i número 9. Uhum. Rasparta. Já vai na décima geração destes CPUs. E mais. Já me perdi completamente. E é isto. Estávamos a falar. Não, eu tinha uma pergunta em relação a essa coisa da eficiência energética e do Wake on LAN, lá daquela coisa de acordar a máquina com um pacote mágico. Quando estamos a falar de máquinas antigas, Sim, isto não é novo, atenção. Reciclar máquinas antigas. Quão antigas é que estamos a falar? Que tipo de processador, no mínimo, ou a arquitetura, no mínimo, é que funcionaria com uma coisa destas? É que, ou seja, quando eu tenho máquinas antigas em casa, até onde é que eu posso ir lá para trás para ter uma coisa que seja razoável? Não estamos a falar, certamente, sei lá, de um Pentium 3500, certo? Tem que ser um bocadinho acima disso. Onde é que tu porias o limite? E terias dificuldade em arranjar um sistema operativo que conseguisse correr nisso. Olha, que eu já consegui e posso fazer muita coisa com o... Ai, como é que chama aquele... Esquece, tudo com for 64 bits é para esquecer. Qual esquece tu... nada? Eu acho que ainda tenho aí alguns numa gaveta. Um portátil que era, também tinha um Pentium 3 que eu consegui pôr a funcionar com Poppy Linux. Agora, pronto. Extremamente lento. E que tinha 120 e qualquer coisa megas de RAM. Mas máquinas com, muito limitadas, com 4 GB de RAM, conseguem ser usadas como clientes. Servidores, tens de lembrar que em cima disso vão ter máquinas ou virtuais que têm com recursos alocados de forma permanente ou de uma forma mais rígida do que contentores, e que têm um overhead considerável, e por isso tens de ter máquinas que com alguma capacidade, não é? Contentores conseguem uma densidade maior de sistemas, convém ser uma máquina quanto mais forte, melhor o servidor. Pois, compreensivelmente, porque tem de gerir se vários pedidos, etc. Mas para uma coisa doméstica também não deve ser assim tantos pedidos depende do que for doméstico, e não é uma questão de pedidos, é a quantidade de recursos que estão permanentemente alocados. Essa que é a questão. Quando tu dizes permanentemente alocados, estamos a falar do quê? De coisas que estão a correr lá para trás? Não. Quando tu crias uma máquina virtual, estás a fazer uma alocação permanente de recursos, mesmo que não esteja a fazer nada. Ok, certo. Mas a minha instalação doméstica... Vê as máquinas virtuais como se fossem hardware físico. É a forma melhor de veres isto. Ok. Pronto. Só que estás a subdividir uma máquina... não só no seu em máquinas virtuais, mas tens de ter também capacidade para o anfitrião que está a gerir a si próprio as VMs, e ainda tens de ter capacidade de fazer alguma coisa com o anfitrião, nem que seja ligar-te a ele. Portanto, Portanto, não convém que seja assim a coisa mais fraquinha do mundo. Não, convém que seja o mais potente conseguir-se encontrar. Sim, não, é que eu estava aqui a lembrar-me, estava aqui a pensar que utilização é que eu teria pessoalmente, que necessidades é que eu teria. Já falaste de ter assim um tantas... servidor multimédia, já falaste de teres Home Assistant. Home Assistant, sem dúvida, com a gestão da tralha toda de domótica que é para se expandir. Portanto, a capacidade tem que ser pensada em termos de futuro. Sim, já falaste também em querer ter um Nextcloud. Convém também teres um servidor de VPN. Sim, gerir partilha de ficheiros, mas calendário. O servidor de VPN convém estar no router, no teu caso. Calendário para mim é muito importante. Sim, mas isso também, esse é o Nextcloud. E ainda um centro multimédia, sim, para tudo o que são filmes e séries. Pelo menos essas três coisas já consegue... Já precisas de alguns recursos e podes querer usar também como uma máquina para correr um desktop mais potente do que tu tens fisicamente num dos teus atuais. Pois. E a partir do qual podes aceder num dos teus atuais. Não, certo. Pois. Eu ainda esta semana, por acaso, estive a dar voltas aqui à caixinha dos pirulitos a perceber como é que eu vou resolver um problema. E além disso, isso ainda pode fornecer coisas também para outras pessoas em casa. Portanto, ser o desktop de mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Eu estava a pensar na resolução de um problema concreto que eu queria imaginar com a ajuda do Home Assistant, que é a aplicação de gestores elétricos em casa para substituir os gestores manuais que agora tenho e que façam o cálculo da exposição solar das duas fachadas da casa, para baixar e subir os estores consoante a hora de maior exposição solar, para não aumentar a temperatura no interior da casa. Mais as duas Velux do telhado, que são manuais também e que têm estores elétricos, mas que estão avariados nesta altura, que eu gostaria de ligar tudo ao Home Assistant para ele fazer a gestão da abertura e fecho dessas superfícies. E eu não sei se não seria, qual seria o melhor sistema. Isto agora já me estou a esticar para outro tópico, mas... Sim, mas isso, aqui neste caso, não sei o que é, em termos de integração com o hardware, não sei o que é que seria. Mas a integração com o hardware é fácil, o problema é programar isso. Isso é um problema do Home Assistant, não é um problema de recursos do Home Assistant. Não sei, porque ele... Não assim, é, não quer é. Dizer, não depende é, onde não aquilo é. Está a correr. Não é. O processamento disso é extremamente pouco e ocasional. Sim, são umas linhas de código para dizer abre, fecha, nesta hora e naquela hora, portanto... Sim, isso não é relevante em termos de processamento. É pouco. Se tivesses muitas coisas dessas, muitas mesmo... E mais sensores, e mais automatizações, e mais dashboards, e não sei o quê. A interrogação que me surgiu esta semana tem a ver com as opções de gestão da exposição solar das superfícies dos stores, ou seja, fechar, abrir stores consoante a hora de maior exposição solar. E eu pergunto-me qual seria o sistema mais eficiente, se uma coisa programada de acordo com informações que tu vais buscar à internet sobre a posição do sol, a altura no horizonte e a hora do dia, que tem que ver com, enfim, aquilo vai mudando ao longo do ano, ou optar por um sistema mais simples, que é a colocação de um sensor fotovoltaico perto na fachada que está a receber a luz solar, e pura e simplesmente usar a informação do sensor fotovoltaico, ou seja, dar indicações à máquina: agora a fachada está exposta ao sol, comando baixar os estores, e quando o sensor fotovoltaico deixa de estar exposto ao sol, atenção, já não está exposto, subir os estores. Pronto. São opções. Qual dos sistemas é que seria melhor? Mas isso é uma coisa que eu tenho de pensar, tenho de refletir muito. Já não temos muito tempo de sobra. E eu sei que tu tens aqui umas coisinhas sobre o Firefox. O Firefox, a equipa do Firefox fez um post num dos blogs da Mozilla com o que eles têm planeado para trabalhar no próximo ano, portanto, nos próximos 12 meses. E há algumas coisas interessantes. Uma delas é funcionalidades que estão a ser pedidas há muito tempo, como o agrupamento de separadores. Não sei se és fã disso, não? Se sentes necessidade de fazer isso? O problema é que eu já acho difícil controlar o número de separadores em certas situações. O agrupamento de separadores só faz sentido se for automatizado de alguma maneira. Porque se for eu organizar, vai ficar ainda mais confuso. Ok. Eu não sei se não haveria possibilidade de fazer esse agrupamento de forma semântica, tendo o próprio navegador perceber o que é que pertence onde. Enfim, pessoal. Não sei. Não é algo que eu sinta necessidade de fazer dessa forma. Eu faço pela forma como eu uso o meu desktop. Isso vem naturalmente, porque eu utilizo muito desktops virtuais e janelas para separar por temas. Portanto, tudo o que eu faço para preparar o podcast está num desktop virtual e numa janela de Firefox. E todas as tabs que estão aí já são tabs para preparar um episódio do podcast. Portanto, já está o agrupamento feito automaticamente com esta lógica. Portanto, eu pessoalmente não sinto necessidade. Não quer dizer que depois experimente e não veja vantagem em usar. É algo que eu tenho que experimentar para ver. Até agora ainda não vi nenhuma extensão que seja compatível com as extensões que eu tenho instalado. E tenho esse problema. As extensões relativamente a containers têm alguma incompatibilidade com pelo menos as mais populares para agrupamento de separadores. Portanto, logo se vê. E tabs virtuais, o que é que achas? És a favor ou contra? Tabs separadores virtuais não, desculpa, verticais. Ah, estava a ver. Há bocado estávamos a falar de virtualização e separadores pronto, verticais, em que é que isso consiste? Em vez de veres a lista de separadores no topo da janela organizados horizontalmente, vês de um dos lados organizados alinhados verticalmente. Uma lista vertical, a certo, começar em cima, bem, e acabar em baixo, ou vice-versa. Vai-te comer espaço no ecrã de um lado ou do outro para teres uma, uhum, uma coluna com separadores, uhum, 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora. Epá, eu já estou habituado a algo parecido com isso quando uso o Ubuntu Touch no telefone. O menu do lado esquerdo, sim, acaba por funcionar dentro da mesma lógica, e uhum, o navegador do Ubuntu Touch também tem algo parecido. Sim, acontece é que ocupa muito menos espaço. Pois. Eu acho que é uma opção que pode agradar algumas pessoas, e eu de facto, eu só experimentando uma coisa ao vivo dessas é que eu poderia... Há pessoas que são fanaticamente a favor de vertical tabs, portanto... Se existir como uma opção para que as pessoas possam usar, não vejo nada contra. Sim, o que eles estão a dizer é de ser uma opção. Pronto, eu sou a favor. Se é uma opção, sou a favor, mas no meu caso não faço ideia, só experimentando. Portanto, não achas que tudo o que tu não gostas e amas é para queimar? Não, porque eu sou um democrata. E eu acho que podemos viver todos juntos desde que haja respeito pelas opções uns dos outros, que é a concepção de democracia, ao contrário das autocracias, que é aquela coisa de género, eu é que mando e tem que ser como eu quero. Ok. Pronto. E és fã dos contentores de Firefox? Já não me lembro. O Tiago é. Tu não me lembro se... Se bem me lembro, na última conversa que tivemos sobre isso, eu era indiferente e continuo a ser indiferente. Acho que não tenho necessidade, não uso. O que não quer dizer que as outras pessoas não precisem e não gostem. Mais uma vez, é a história da democracia. Quem gosta, usa. Quem não gosta, põe na borda do prato. Eu, como não quero que nenhum site saiba o que é que eu faço em outro site... Eu acho isso. Acho que os containers são a melhor funcionalidade do Firefox. E é isso que ele se faz, essa separação rígida. Mas eu e o Tiago já aqui falámos várias vezes de que apenas este layer, esta camada de separação, não nos é suficiente. Às vezes queremos ter uma segunda camada. E que isso poderia ser feito com perfis. O Firefox também tem perfis, em que depois dentro desses perfis pode ter os seus próprios containers diferente de outros, ou iguais a outros, mas com, por exemplo, com contas diferentes para um mesmo serviço. E pronto, acho que isso que é o problema do Firefox, né, nos perfis, é que tu não consegues, tendo um aberto, ir abrir outro sem ir à linha de comandos. Pois, pelo menos eles que façam, isso é uma chatice, opção multi-perfil. É uma chatice. O problema não é esse. O problema, a interface entre o software e as pessoas para gestão de perfis do Firefox é desastrosa. Portanto, e eles estão a dizer que vão mudar isso. E eu espero que sim. Além disso, eles também prometeram trabalhar muito em performance e compatibilidade, e em adicionar funcionalidades que usam AI, mas para coisas muito concretas e úteis. Uma que eles já estão a experimentar em versões atuais é utilizar AI para descrever imagens, por exemplo, no alt text. Imagens que não tenham alt text ficam agora automaticamente. O Firefox gera automaticamente o alt text dessas imagens, que facilita muito a vida de pessoas invisuais, por exemplo. Uhum. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar sobre isso. Não, quer dizer, agora está um bocado na moda meter AI em tudo o que mexe, é o novo fator para vender. 99% das funcionalidades da AI são estúpidas. Sim, e desnecessárias. Nesse caso do texto alternativo, eu não sei se, dependendo do modelo da AI que for utilizado, se isso não dará aso a interpretações equivocadas de imagens, ou riscos de invasão de privacidade, porque invasão de privacidade não há. É tudo processado localmente? Exatamente, o que eles estão a falar é tudo processado localmente. Bom. Com modelos gerados de forma ética. Se for processado localmente e a informação não transpirar para fora de nenhuma maneira, eu presumo que pode ser uma boa funcionalidade. Que é, aliás, o que eles já fazem. É excepcionalmente boa a reconhecer padrões, e é para isso que serve, sobretudo. Sim. E é o que eles já fazem, por exemplo, com as traduções de sites, que já estão integradas no próprio Firefox. E pronto, ainda havia aqui mais umas coisas, mas já estamos sem tempo hoje. Portanto, resta dizer que este show é produzido por mim, Tiago Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo, e é editado também pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Tchau, adeus.